encontrei. Naquela madrugada que de jeito, inspiração certa, levaram sua perfeita. E tava com os malucos no freestyle brinco. E disseram que queria uma festa, passa uma cor. Eu, Black G, delegado, Ricardo, Dani Massa, descrito aqui do nosso lado. Tava bem louco o bagulho, tava estrumbado. Todo mundo balançando, não tinha ninguém sossegado. Quero nem saber dessa porra de pop. Tudo que eu quero é trincar no hip hop. Os doidos tudo em bunda, movimento de chão. Viração total, trombei vários irmãos. Mas de repente em minha mente deu uma confusão. O DJ brincou a base, continuo nesse som. Agradece por ter se comportado. De filme cês fica aqui do nosso lado. É bem afiado e corta que nem uma gilete. Arrima de MC que deu um rolê na internet. Revolução chegando até todos vocês. Baixaram o meu som por meio de MP3. Alta velocidade pra mostrar que não tem rock. Os PC tava ligado em Final Scratch Macintosh. Festa pra passar de brincada no planeta. Quero nem saber dessa porra de bola. Tudo que eu quero é trincar no hip hop. De repente minha mente deu uma confusão. DJ levou base e continuo nesse som. Viu, mas parecia convenção. Em vários quarteirão encostou vários busão. Rolou de Jorge Ben a Tim Maia Racional. Agitação geral lá no fundo do quintal. Quem foi nunca esquece, quem foi sempre lembrou. Arrasa quarteirão, foi a festa da Samacô. O X, o assassino, foi lá e comentou. E era bem louco, esquema aqui do interior. Segura a nega, dom caboclo na que samba rock. O força interior segurava de repente em minha mente deu uma confusão. Quase esqueci a letra levando esse som. Colou tanta gente, saiu na televisão. Eu nunca vi festa lotada em tamanha dimensão. Os malucos improvisavam, cantavam na batida. Os PA já indicava 10 mil partes na saída. E tudo ligado em MPC. DJ na Technics com atitude de proceder. Tunísia dançando em Califórnia, na Austrália. Desde toda a Ásia, na Europa sem falha. O jeito que chegou a ser veiculado. Divulgação perfeita em todo o nosso estado. Paraná, Campo Grande, Rio de Janeiro, Maceió. Tá tudo plugado, assistindo na maior. Ninguém se conhecia, mas tava muito louco. O MC tá na doideira, ficando meio rouco. Pegou mais uma serva, esqueceu até do troco. Até tudo acabar, ninguém tava no sufoco. Veio o dia amanhecer no meio da confusão. Me fez até lembrar que tava levando o som. De repente minha mente deu uma confusão. Cadê o meu vinil que tava aqui no balcão?